com quantos anos? E aí, como vão indo as senhoras? Oi, Norton, como é que vai? Aqui está uma família Fabros, Carol de Charleston, Carolina do Sul. Eu sou fanática por roupas limpas, é por isso que eu adoro Fábio. Bobocas, o Borax não funciona a não ser que você põe enzimas ativas. Seu nerd, como você sabe tudo isso? Eu não sou um nerd. É sim. Não sou. É sim. Vou te mostrar. Depressa, está começando. Batman! Droga de TV velha! Senta uma sintonia, Batman! Eu vou consertar! Rápido, a gente vai perder! Depressa! Onde os vermes sempre vão? Para baixo da terra! Tá funcionando! Não, ainda não. É isso, não se mexa. Seus óculos. Nunca batam no homem de óculos. Melhor ainda, perfeito. Yes. É. Isso, segura a descarga. Costas com costas. Quem está brincando no banheiro? Kevin, é você? Sabem o que eu vou fazer com vocês, garotos? Vou tirar a pele dos seus traseiros e fazer sopa! Pra Batcaverna! O que foi que eu disse? Fiquem longe da minha cozinha! Here's someone new on the block. No better spider could compare to this top-notch hero. He's everyday people, defending all good, destroying all evil, putting in work on the bad guys and doing pretty good. So it's wise to recognize. Recognize what? That is number one. It takes second to none. And if you don't know, Blank Man, um super-herói muito atrapalhado. Versão brasileira, Alamo. Do carro, vagabundo! Que vinha esse, senhor? Pai! Mas é. Pai! Anda louco! Pai, pai! Oi, vovó, bom dia! Não me venha com bom dia! Você podia ao menos ter dado café para ela. Fazendo todo aquele barulho essa noite, que bom que você é rápido, senão eu nunca ia conseguir dormir. Estavam espancando um homem aqui no beco hoje de manhã. Os tiras não fizeram nada. E a culpa é deles? Não recebem há duas semanas. Bem, tudo isso vai mudar quando o deputado Harris for eleito prefeito. Você vai ver. Vovó, acontece que um homem não pode salvar o mundo. Eu não moro no mundo. Eu moro nesta vizinhança. E Harris é o único candidato que já pisou aqui. O que quer pro café da manhã? Só vou tomar um gole de café. Eu preciso correr. Não, espere. Você vive correndo. Sente-se. E deixe a sua avó fazer uma boa refeição quente. Nós não somos mais crianças, vovó. Somos adultos. Lembra disso? Uhum. Bom dia, vovó. Bom dia, querido. Bom dia, Kevin. Terry, corta essa. Você não dormiu bem essa noite, não foi? Eu ouvi você falando sozinho. É, eu estava trabalhando no meu último invento. O predador sônico aerodinâmico de insetos. O quê? Um mata-moscas voador. Oh, você é um gênio. Igual a sua mãe, que os anjos guardem sua alma. É, só que um dia ele vai explodir tudo isso com esses malditos inventos. Você já não devia estar no trabalho? Kevin, espera aí, eu tenho uma coisa pra você. Não, eu tenho que ir. Tudo bem, o JC vai trazer. Quem? Onde? Tá bem, faça a curva, faz a curva. Cuidado com a vovó. Isso mesmo, a parede, a parede. Opa, eu tenho que pôr óleo nos rolamentos. Precisa jogar ele no lixo com o resto dessa sucata. Aqui está. O que é isso? Não, é um cinto transreceptor de rádio. Você põe isso no ouvido e fala na fivela assim. Ele também tem um rastreador de rádio. Vai tirando isso da minha frente, eu não vou usar essa coisa. Por favor, Kevin. Não. Kevin, venha cá. Vovó, esse cara é retardado. Vamos, venha logo. Ele precisa inventar um pouco de cabelo para essa cabeça de ovo. Entra logo. Kevin, passamos aquele cinto, eu vou ter que lhe dar uma lição daquelas. Não. Sim, estou mandando. Daryl, me dá esse cinto, eu quero usá-lo. Não, você não precisa usar este cinto idiota se você não quiser. Daryl, por favor, eu posso usar o seu cinto? Você tem certeza de que você quer mesmo usá-lo? Eu tenho mesmo certeza que eu quero usar o seu cinto. Porque você não precisa mesmo. Se você não quiser mesmo, eu ficaria muito, muito chateado se você... Me dá logo essa droga! Legal, Kevin. Agora a gente pode conversar o dia todo, sabe? Eu vou chegar tarde hoje. Eu tenho aula de karatê. Eu falo com você daqui a uma hora. E depois disso, de hora em hora, só para resolver todos os defeitos. Sim, se eu não tiver, deixa recado. Ah, você vai estar. Eu vou rastrear você. A superhero from the ghetto looking out for me. Is he real or my eyes just deceiving me? Can he fly into the air? Can he leap a flight of stairs? Can he win? Espera aí. Não, obrigado. Lindo dia, não é? Você acha isso mesmo? A GM demitiu umas 500 empregados, um funcionário do correio apagou os códigos de uma região e a polícia ameaça continuar em greve. Eu só quis dizer que ia fazer sol. Eu ainda não cheguei na sessão de prazeres patéticos. Tá, então fica assim. Mais tarde a gente se fala, tá legal? Ela é tímida. Quem deixou você sair do edição urgente, hein, cara? Essa sala da redação, você sabe que ela não é pro seu bico. Stevens, nenhuma delas é pro seu bico. Eu soube que você ganhou uma torradeira no banco de esperma. Eu tenho que ir nessa. Pra baixo, irmão. Direto pro porão. Adeusinho, rapaz do porão. Edição urgente. Isso! Sangue nas mãos! Sangue nas mãos! Isso! Tira ele do caminhão. Ah, você ouviu o osso quebrando? Isso é jornalismo, meu amigo. Edição urgente. Isso é jornalismo. Walker, eu vi a sua reportagem sobre o prefeito ontem à noite. Um saco! Você perdeu a droga do juízo? Não tinha força, não tinha impacto, não tinha nada! Ouça, se não consegue uma história de verdade, vá para o quadro! O vice-presidente? Um alienígena? E sadomasoquismo? Isso sim é uma boa história. Olha aí, as minhas fontes ligam ao prefeito Cates, ao Michael Minelli e ao crime organizado. Minhas fontes ligam ao prefeito Cates, ao Michael Minelli. Quem você vai entrevistar para isso, Cates? Ele não fala com a gente desde que inventamos que ele tinha caso com carneiros. Não, Minelli. Certo. Você arruma uma entrevista com o Michael Minelli, que eu promovo seu traseiro tão alto que você vai defecar na lua. Até lá, você está proibido de assistir 60 minutos. Lembre-se, eu quero impacto, não é edição urgente, é... Impacto urgente, tá certo. Esse é o meu garoto. Garoto? Droga, eu sou um homem. Quê? Nada. E ótimo. Isso vai ficar perfeito. É. Daryl. Isso era uma torradeira quando a senhora Rina trouxe aqui. O que é isso agora? Ora, é melhor do que uma torradeira, Sr. Crutch. É uma torradeira plus. Veja, o calor que sai da torradeira esquenta a frigideira, fritando o ovo, que por sua vez esquenta o café. Quando o café começa a coar, os ovos pulam na torradeira. Apenas a transforma em torradeira de novo. Está bem. O que é isso? É um predador sônico aerodinâmico de insetos, senhor. Não estou gostando nada disso. Ah, não tenha medo. É como um cão. Se você correr, ele vai atrás. Daryl, eu quero isso fora daqui. Você devia consertar coisas. Olha só essa confusão. O que você está fazendo com essa coisa? Garoto. O que aconteceu? Eu está tudo bem aí? Bom, parece que a mosca fugiu da sala. Ele é ativado pelo barulho. Você está encrencado. Agora limpe essa bagunça. Sim, Sr. Crutch. E qual é a margem de erro? Ah, que bom. Ah, é uma boa notícia. Eu vou passar o Mark. Ah, escutem todos. Saíram os resultados da última pesquisa. E nós subimos 5 pontos. Graças a vocês. Eu prometo a vocês que quando formos eleitos, nada ficará no caminho das coisas que prometemos fazer nesta campanha. Isso é uma garantia. É, muito bom, Harris! Me dá isso daqui, me dá isso. O que vocês estão fazendo aqui? O lixo fica lá atrás, me dá isso aqui. O que está fazendo? Me dá. Me dá isso aqui. Tire as mãos dela. Eu quero desejar boa sorte ao Sr. Harris. Eu soube que você está indo bem nas pesquisas. Talvez a gente possa conversar em particular, hein? Qualquer coisa que quiser dizer, pode dizer na frente de todos. Não temos segredos aqui. Bem, está bem. Eu imagino que vocês vão precisar de contribuições para a campanha e eu gostaria de ser um dos que vai contribuir. $1 milhão. Poupe seu dinheiro, Sr. Minelli. Não pode me comprar. E que tal alugar você por alguns anos, hein? Não pode nem olhar a vitrine. Agora, se me dá licença, eu tenho uma conferência. Ora, espere um pouco, espere um pouco. Ei, Harris, eu quero falar com você. Ei, você está ouvindo, Harris? Não vá saindo assim. Belo escritório vocês têm aqui, hein? Não trabalhem demais. Especialmente você, dona. A vida é curta. Assim como o que tem dentro das calças. Ah, me pegou roubando café. É, eu soube que o café lá embaixo é pior que as reportagens. Ah, então você sabe que eu trabalho no Edição Urgente. Aham, também soube que você é um ótimo câmera. Você andou perguntando de mim, não foi? Olha, deixa eu dar meu cartão, não precisa ficar investigando. Olha, esse aqui é o número do escritório. E este aqui é o mais importante. É o telefone perto da cama. Oh, aposto que esse não toca muito. Eu vou pensar. Beleza. Kevin, sou eu. Responda. Câmbio. O quê? Kevin, está aí? Câmbio. Ah, Daryl, agora não. Kevin, eu não estou ouvindo. Você tem que falar na fivela. Câmbio. Daryl, agora eu estou ocupado. Mais perto. Eu não estou ouvindo, amigão. Eu já disse para você que agora eu não posso. Mais perto. Câmbio. Eu tô ocupado. Será que você me entende? Olha, isso é o mais perto que eu posso falar, tá bem? Eu adoraria brincar com você, mas agora não é hora. Eu tenho trabalho a fazer. Olha, talvez quando eu terminar o meu trabalho. Aí a gente vai no banheiro e eu brinco um pouco com você. Veja se está funcionando tudo bem, que a gente experimenta mais tarde. Eu pensei a respeito. E acabo de mudar de ideia. Eu não estava falando com meu pipi. Que droga. $5 dos Johnson. Eles não têm um tostão sequer e mesmo assim colaboram. As pessoas reconhecem uma boa causa quando veem uma. Ninguém se mexe! Me dá o dinheiro! Agora! Rápido! Me dá o dinheiro! Pra cá! São cheques! Pra cá! Vocês deviam ter tomado banho se queriam ficar anônimos. Boa noite a todos. Michael Minelli manda lembranças. De nada. Puxa, Kevin. Veja o que está acontecendo com a nossa vizinhança. Olha só, a jogatina na calçada. Eles só estão jogando dados. Eles sempre fizeram isso. Kevin, olha aquele carro. Eles não têm mais respeito pela lei. Puxa vida, eles estão vendendo drogas do outro lado da nossa rua. Terry, é ponto de crack. É isso que eles fazem. Vendem crack. Pois eles não deviam fazer isso. Terry, isso é um ponto de crack. Olha, vem pra cá. Terry. Você não pode entrar num ponto de crack. Essas pessoas são animais. Eles venderiam os filhos por algumas pedras, cara. Bom, é por isso que alguém precisa fechar esse lugar. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você não precisa de permissão para abrir um ponto de crack. Você fecha um e abre outro na casa ao lado. Não pode andar por aí feito um vigilante. Por que não? O Batman fazia isso. Batman? Daryl, aquilo era fantasia. Ele tinha tudo. Você vive na realidade. Você não tem nada. Você não é o Batman. Talvez eu devesse ser. Anda, vem logo pra casa! Harris é eleito prefeito com vitória esmagadora. Uma questão. À medida que o crime avança, quem vai manter nossas ruas Daryl! O que é? Daryl, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo aí? Ah, eu tô ocupado. Vamos, pare com esse barulho. Vamos voltar pra cama. Espera! Kevin não vai ainda. Eu quero te mostrar uma coisa. Kevin, você está pronto? É melhor você estar, porque aí vou eu! Veja! Eu sou o combatente do crime! O que você acha? Se sair na rua vestido desse jeito, vão te prender e te jogar num hospício. Não, Kevin, isso é pra valer. Essa roupa é a prova de balas. Além disso, veja só essas engenhocas. Está vendo? São algemas. E eu tenho bombas de fedor feitas de flatulência concentrada. Eu colhi enquanto você estava dormindo. É forte? E, Kevin, veja isso. Nunchakus elétricos. Desculpa, tá? Ah, cara, isso é um pesadelo. Não, Kevin Walker. O melhor ainda vem agora. Eu fiz uma roupa pra você também. J5, vem cá, traz a roupa de combate ao crime. Ah, meu Deus, agora já chega. Deu fora, Daryl, deu fora! Kevin? Lembra que você disse que o Batman tinha uma roupa com engenhocas? Bem... Não, eu disse que o Batman tinha dinheiro. Que é o motivo de voltar pra cama, pra poder acordar e ganhar um pouco pra mim e pra você. Kevin, você não quer fazer do mundo um lugar mais seguro? Eu passei essa noite em claro. Desde que minha avó morreu, ele está cada vez pior. Eu tenho contas para pagar e não tenho dinheiro nem para pagar o funeral. Como vai indo a história das lésbicas necrófilas? Obrigado pelo apoio. Olha à frente! Olé? Eu não acredito. O que é que você está fazendo aqui embaixo? Vim ver se estaria ocupado hoje à noite. Eu não estou ocupado hoje à noite. O que quer fazer? Sair para jantar? Bem, não é exatamente o que eu tinha em mente. Tem um cara que vai denunciar Michael Minelli hoje à noite. O meu melhor câmera está doente, então estou desesperada. Então você veio a mim. Sei que não é nenhum caso de maltrato de animais, nem de espancamento público, mas é um trabalho. E se tudo correr bem, podia virar definitivo. Disse que queria cobrir notícias de verdade, essa é sua chance. Então está dentro? Eu estou dentro. Sabe, não é exatamente onde eu queria estar, mas eu estou dentro. Daryl! Daryl, eu tenho ótimas notícias. Eu consegui um trabalho de verdade. Daryl! Daryl! Daryl, eu consegui um trabalho de verdade. Querido Kevin, estou lá fora combatendo o crime. Deixe a sua consciência te guiar. Peça e use a sua roupa. Oh, meu Deus. Agora. Não é o meu caminho, estou indo para o lado sul. Você não está entendendo. Há vidas inocentes em perigo. Eu preciso da sua ajuda. Eu sou um super-herói. Sim, sim, é claro que é. Ouça, cara, olha ali atrás. Você é um maluco como o resto deles. Por que você não vai para trás ou dá o foco? Motorista, me leve para a rua 10 agora mesmo. Dá o foco. Ei! Eu quero meu dinheiro, vadia! Eu não tenho, Biff, eu juro! Escute aqui, escute aqui! É melhor você aparecer com meu dinheiro, eu vou te arrebentar, entendeu? Se eu fosse você, não faria isso. Mas o que é isso? O Cinto chegou na cidade, é? Dá o fora disso que eu te machuque! Deixa a moça ir. Quer ficar no lugar dela? Não. Mas se for preciso, eu fico. Cara, sabe o que eu vou fazer com você? Vou bater como se fosse uma das minhas vagabundas. Então me bata e me chame de Susan. Ah! Eu avisei, Susan. Alguém devia ajudar essa moça. Você desiste? Ou quer que eu seja durão com você? Escuta aqui, seu verme. Você tem 3 segundos pra dar o fora daqui. 1, 2, 3. Vai em frente, atire. Viu? Olha. Olha o que você me fez fazer! Eu tive que matar a droga do cara! Agora me dá esse dinheiro! Uhul. Quer tentar de novo, amigo? Que droga é você, cara? Por que não atira na cabeça? É, atira na cabeça! É isso mesmo. Eu vou atirar na cabeça! Kevin! Vai! Venha, Terry, vamos dar fora. Não me chame pelo meu verdadeiro nome. Estraga minha identidade secreta. Ninguém sabe quem você é. Venha, vamos embora, superlunático. Eu não acredito. Usando essa roupa é ridícula. Eu quase peguei ele, Kevin. E aí, gostou do que eu fiz? Gostei, gostei. Peguei ele com os golpes do Bruce. Era isso que eu ia fazer. Eu ia acertar um golpe de karatê. Ei, Chuck. Você tem que ouvir essa. Diz para ele quem você quer ver. Diz. Eu quero falar com o comissário. Por quê? Por quê? Diz. Eu sou um super-herói. E eu cruzei com alguns bandidos ontem à noite e eu estou tentando conseguir a cooperação da polícia para pegar eles. Espera um pouco, eu não estou vendo graça nenhuma. E quanto é o seu nome? Diz para ele o seu nome. Está bem. Eu ainda não tenho um. Mas eu estou pensando em Super Brother. Gostei. Qual é a graça, quero dizer? Qual foi a piada, hein? Pra você, viu? Que tal o Super Palhaço? Eu quero falar com o comissário. Oh, o comissário, eu vou chamá-lo pra você. Ah, comissário, o Super Palhaço quer ver o senhor. Ele está ocupado. Peraí, isso não é brincadeira. E eu não saio daqui enquanto não falar com um comissário. O juiz disse que ele pode sair, contanto que o leve a um psiquiatra. Obrigado, senhor. Tchau, pessoal. E lembrem-se do que eu disse. Uma fita de crime é uma perda do quê? Acho que atingiu alguns deles. Muito bem, Derry. O que é isso? Uma vista aérea das Ilhas Fiji. Certo, isso. Uma máscara funerária inca. E isto? Essa é difícil. Essa aí eu passo. Quer passar mesmo? Está bem. Ah, já sei. Uma borboleta da América do Sul. Tenho que dizer, Kevin, preste atenção. O seu irmão não só é normal, ele chega a ser brilhante. O único problema que eu vejo é que ele é meio, sabe, desajeitado. Ah, não, não, não. O que é isso? Ele tem problemas. Ele acha que é um super-herói. Diz pra ele se você não é um super-herói. Eu não sou um super-herói, seu boboca. Ah, tá querendo me fazer de bobo, não é? Daryl, diz pra ele como você combate o crime. Kevin... Eu sou um cidadão comum, a polícia combate o crime. O que é com você ultimamente? Ele é um super-herói, entende? Porque ontem à noite, quando a gente estava combatendo o crime, ele levou um tiro, pô, as balas ricochetearam, porque ele inventou uma roupa para fazer as balas voltarem. E eu não tenho dormido ultimamente por causa dele. E mais, tem uma garota no meu trabalho que acha que eu não sou certo, porque ela me pegou na sala do Xerox falando com as minhas bolas. Fala com seus testículos? Não, não, eu estava falando com o Daryl, mas era através da fivela do cinto. Estava falando com os testículos do seu irmão? É, não, não, não, não. Me fale da sua mãe, Kevin. Cara, se disser mais uma palavra sobre a minha mãe, eu vou pular, chutar e socar você bem do lado da cabeça. Há muita raiva em você. Você enfrenta toda essa raiva em casa? Dr. Norris, é como viver com Gary Coleman tamanho grande. Daryl, por que você fez aquilo? Agora o doutor acha que eu sou louco. Por que não contou a ele a história do super-herói? Ah, claro. E revelar a minha identidade secreta? Então você não vai desistir disso. Kevin, esta é minha vocação. Eu tenho que fazer do mundo um lugar mais seguro para os meus filhos. Seus filhos? Primeiro você precisa ter uma mulher. Você tem que tocar nos peitos, cara. E você ainda é virgem? Não, eu sou apenas um cavalheiro. Tudo bem, isso é uma coisa que você tem que fazer para superar a morte da vovó. E se é isso que você tem que fazer, tudo bem. Mas nós vamos fazer juntos. Mas vai ser do meu jeito. Está bem, Karate Man. O quê? O seu nome de super-herói. Ah, não me chame disso. Chama isso de combate ao crime? Vigiar a rua? Kevin, a gente não pode ao menos usar as roupas? Não, Daryl, eu não vou pôr aquela roupa ridícula. Socorro, socorro, você tem que me ajudar. O que aconteceu? Alguém está te seguindo? Não, uma mulher no meu prédio, ela precisa de ajuda. O quê? Ela está sendo raptada. Está sendo raptada? Não. A casa dela está em chamas. Não, ela está presa no elevador. Tudo bem, temos uma emergência. Vocês vão ajudar, certo? Sim, claro. Em que prédio ela está? Por aqui, me sigam. O que está fazendo? Eu tenho que pegar uma coisa, eu já volto. Socorro, tem alguém aí? Olha, vamos tirar você daí o mais rápido possível. Aguenta só mais um pouquinho. Voltei. O que é isso? Chama-se Abridor da Vida. Pronto. Está bem, para trás. Cuidado com o fogo. Eu vou entrar. Vamos. Segure em mim. Eu vou descer a gente. Ah, claro, tudo bem, faz do seu jeito. Vamos precisar de uma ambulância. Não se preocupe, eu vou chamar ajuda. Eu estou em trabalho de parto. Mayday! Temos uma mulher grávida na rua Fillmore, número 13. Eu preciso de ajuda imediatamente, por favor. Aguenta aí, eu já estou chegando. Aguenta aí. Eu já estou quase lá. Aguenta firme, já estou quase lá. Vou descer a cordinha, já tô chegando. Peraí, já tô chegando. Peraí. Continua respirando. Tudo bem, a ajuda já está a caminho. O que, a gente faz? Eu acho que vamos ter que fazer este parto. Não podemos fazer isso, nós vamos ter que ver aquilo. Baixa aí, pega logo esse bebê. É tão feio. Anda logo. Isso, empurra. Segure minha mão. Que dedo grande você tem! Obrigado! Eu não sei o que está fazendo, mas está funcionando! Eu estou começando a ver uma coisa! Estou vendo uma cabeça! Está nascendo! Seu menino! Eu sou um pai! Pode soltar meu dedo agora. E aonde está o bebê? Ele está trazendo o bebê. Ele fez o parto. Ele me salvou. Que grande foto. Você é um herói. Você foi maravilhoso. Quem é você? O quê? É, ele é o Blankman. Ah, Blankman. Você é um verdadeiro herói, Blankman. Ah, muito bem. Blankman. Yeah. Superhero! Blankman. Nenhuma pista quanto ao significado do nome. Homem mascarado realiza pacto. Blankman salva o dia. Homens trabalhando. Vizinhança protegida por Blankman. Socorro, Blankman, socorro! A Fink está presa no porão! Não se preocupe, eu salvo o seu cãozinho. Por favor, por favor, por favor! Oi, Fifi! Calminha aí, Fifi! A boa! Anda logo, passa a grana, vamos depressa! Esta loja é protegida por Blankman. E a nossa última reportagem vem nos dar um pouco de esperança. É sobre um herói mascarado que se autodenomina Blankman. Numerosos relatos nos chegam da polícia e de cidadãos sobre seus feitos heróicos. Numa cidade onde a falta de emprego e o desrespeito à lei crescem rápido, é difícil acreditar que a bondade esteja novamente em moda. Bem, se está, esta repórter gostaria de dizer obrigado. Continue a fazer o que você está fazendo. Aparentemente, um homem pode fazer diferença. Minelli quer ver você. Ótimo. Eu também quero vê-lo. Senhores? E aí, como vai, senhor prefeito? Ouça, a promotoria está investigando aquele caso do centro cívico e eu quero acabar com isso, é. Mas não se preocupe com testemunhas nem nada, não, porque nós vamos cuidar disso. Não só as investigações vão continuar, mas... eu vou recomendar ao promotor que ele peça sua prisão por suborno e extorsão. Você está me gozando, né? Você está blefando? Ou está negociando? Não está gozando, né? E não está blefando. Você não está negociando. Está querendo encrenca. É. Estou querendo encrenca, sim. Você vai ter. Que coisas são essas? Legal, não é, Kevin? As pessoas estão mandando coisas de presente para o Blankman. Já mandaram até dinheiro. Ah, é? Mesmo? Quanto? Teve um cara que mandou $5,000. Que legal! E onde é que está? Eu devolvi. Eu disse a ele, me mande aparelhos em vez disso. Quer dizer, quem precisa de dinheiro quando você tem coisas tão legais? Tá, deixa eu ver isso. O que é isso? Bom, isso aí é a metade de um patim. Uau! A metade de um patim? É, a parte de baixo. A parte de baixo. Mas que droga! Você perdeu o juízo! Agora nós sabemos que você perdeu a droga do juízo! Tire essa porcariada daqui! Até fala com tudo isso, Daryl! Suma daqui com toda essa porcariada! Me dá isso aqui! O que acabei de jogar? O seu rádio. Meu... Daryl! Daryl, vem cá! Daryl! Você está... Daryl! Abre essa porta! Daryl, abre logo essa porta! Vem, vamos ai, não! Há uma mágica no coração. Se você o abrir, você vai ver um rostinho iluminado sorrindo pra você e pra mim. Espere, J5, espere! Nós temos que achar uma fortaleza secreta. O que você acha, J5? O Blank Depósito? Não, você está certo, tem cheiro de urina. O que você acha, J5? O Blank Ponto? Não, você está certo, no inverno é muito frio. Uma estação abandonada de metrô. Sim, é perfeito. Espera aí, J5. Esse pode ser o centro da nossa fortaleza de combate ao crime. A Blank Estação. Eu acho que a gente devia fazer uma continuação sobre o escândalo Minelli. Ele está se escondendo. O FBI bloqueou todas as contas dele. Não, não, não. Olha, eu sei que todo mundo vem tentando conseguir uma entrevista com Minelli há anos, certo? Mas eu acho que o que essa cidade precisa é de uma história mais otimista. Eu quero fazer uma entrevista com Blankman. Blankman? É, ele é ótimo para essa cidade. Ele aparece do nada, faz uma boa ação e desaparece. Ele não dá entrevistas, não busca publicidade, não aceita... Dinheiro, é, eu sei. Agora, a questão é... Ele é realmente o senhor perfeito ou o quê? Como vamos encontrá-lo? Quem o conhece? Alguém sabe? E o mais importante, como conseguir que ele fale? Bem... Eu posso conseguir uma entrevista com Blankman. Você pode? Como? Bem, eu só tenho que empregar algumas das minhas técnicas jornalísticas secretas. Por favor, Daryl, dê essa entrevista. Não, eu não posso, não. É. Sinto muito. O Blankman evita a imprensa. Ele não luta por reconhecimento. Então faça por mim. Estou tentando causar uma boa impressão. Kevin... Sabe, eu faria qualquer coisa por você. É o Blankman. Ele tem um código. Não me venha com essa história de dupla identidade. Ou você dá essa entrevista, ou Blankman e Daryl vão acabar morando numa droga de estação de trem. Oh, me desculpe, eu sinto muito. Só pense a respeito. Amiguinho. Está bem. Eu faço. Diz pra ela me encontrar na estação da rua 14 às 6 horas. Legal. Pode deixar. Sozinha. Está bem. Diz para ela usar um cravo. Por que um cravo? Você não ia entender. Ah. Yes! Blankman e demais. Depressa! É hora do rush. Vem vindo um trem bem atrás de mim. Vamos, depressa, não tenha medo. E não toque no terceiro trilho, senão morre. Vamos! Parece que o 13 está vindo na estação. Melhor mudar de linha. Segura firme. O que é essa coisa? Ah, é o Blank Móvel. Para onde estamos indo? O quê? Eu disse, para onde estamos indo? Eu não estou ouvindo. Espera, deixa eu desligar o motor. que você disse? Eu disse para onde estamos indo. Ah, para a Blank Estação. Isso é ótimo. Hã? Eu disse que isso é ótimo. Eu não estou ouvindo. Espera, deixa eu desligar o motor. O que você disse? Eu disse que isso é ótimo. Ah! Nossa, esse passeio foi demais. Estava começando a ficar tonta. Me desculpe, mas eu precisava ter certeza que você não ia se lembrar da localização secreta da Blank Estação. Oh, meu Deus. Olhe para isso. A Zona Branca é somente para embarque e desembarque de passageiros. Não estaciona. Uau. Não tenha medo, é só o J5. Olá, Kimberly. Ele fala. Bom, isso é tudo que ele fala por enquanto. Ele foi programado para isso, eu não quero sobrecarregá-lo. Você quer tomar alguma coisa? Quero, claro. Você perdeu um sapato. Ah, é. Perdi. Olhe só para isso. O que acha, J5? Como você chama essas coisas? Sucata. É. Mas é uma bela sucata. É como se você vivesse num mundo diferente. Num mundo melhor. Você é feliz? Como posso ser feliz se há tanto trabalho a ser feito? O que você acha que o faz tão especial? Eu não acho que seja especial. Eu sou como todo mundo. Eu quero me sentir seguro à noite. É isso que o Blankman representa. Todo homem que olha pela janela vê algo errado e decide fazer alguma coisa. Espere. Você tem família? Eu tinha uma avó. Significava muito pra mim. Mas alguém a matou. Esta foi uma noite incrível. Desculpe ter tomado tanto seu tempo. Eu só estou curiosa. Para que me pediu que trouxesse um cravo? Bom, uma mulher bonita deve sempre usar um cravo, só isso. Obrigada, Blankman. Ou seja lá quem for. nota 5. O que está acontecendo comigo? Todo mundo conhece o Blankman, certo? Sim. Sim, todo mundo conhece o Blankman. Sabe, quando eu soube da notícia que havia um negrão de capa andando por aí num carro da polícia, eu pensei, oh, droga, tomara que o James Brown não esteja encrencado de novo. É isso aí, eu pensei sim. Ultimamente, ele não só inspirou uma cidade inteira a se defender, mas agora, dê uma olhada nisso. Essa é a Blankmania, que está varrendo a nação e também está levando outros super-heróis a se revelarem. Super-anão, o que o inspirou a se tornar um super-herói? Bem, eu acho que o Blankman foi uma influência importante para todos nós, mas o mundo é grande e todos nós temos de fazer nossa parte. Digamos que você esteja numa emergência, que esteja abordado. Conte-nos como você reagiria. Bem, primeiro... Oh, deixa... Cuidado com essa cadeira. Eu diria cuidado com isso. Bom, você não quer... Não. Oh, puxa! Droga. Super Gay, você age principalmente na região de São Francisco. Eu quis entrar para o exército, mas eles me discriminaram. Aí, já que eu estava caçando mesmo, eu resolvi sair e começar a fazer alguma coisa. É verdade, essa discriminação. O que é que é com você? Nós, super-heróis, sofremos isso tudo. Estou apaixonado. Eu sou super gorda. Super gorda, você... Por quem? Pelo seu robô, não vai me dizer que você engravidou o J5. Estou apaixonado por Kimberly Jones. E quem não está apaixonado por ela? Esquece isso, cara. Hoje eu tive a sensação de estar deitado num colchão de penas com um cotonete em cada orelha. E eles estavam se mexendo bem rápido. Sabe a sensação que você tem quando alguém que você gosta te beija? Ela beijou você. Sim. Não. Ela beijou Blankman. E esse é o dilema. Se ela descobrir que eu sou o Blankman, isso poderia destruí-la. É. Terrell. Deve ter sido um beijo só de amiguinhos. Entende o que eu digo? É. Você deve estar certo. Eu não gosto daquela língua na minha boca mesmo. Língua? Ei, alguém ganhou flores. Você leu o cartão? Não, alguém deve ter vindo trazê-las. Do seu, quem sabe, produtor que sempre produz eu. Obrigada, são lindas. Então, o que aconteceu entre você e Blankman ontem? Oh. Ele é meio bobo, né? Kevin. Tem que me dizer. Ele é o homem mais maravilhoso que eu já conheci em toda a minha vida. Daryl, é Blankman? Ah, é. Mas vocês não... O que é isso? É uma caixa de chocolate que eu também trouxe para você. Não, embaixo. Ah, que romântico. Ah, que romântico. Um sapato? Um sapato velho? Kimberly, vamos voltar do comercial. Tá bem. Com licença. E 5, 4, 3, 2... Bem, Blankman conseguiu de novo. Dizendo ter se inspirado em seu herói, o prefeito Marvin Harris solucionou a greve da polícia e dos trabalhadores da cidade. Eu consegui um acordo para honrar os vales que a cidade emitiu. Na sexta-feira, qualquer trabalhador pode resgatá-los do banco da cidade. Carros fortes vão trazer todo o dinheiro necessário e eu convido Blankman. Quem quer que você seja e onde quer que esteja, compareça para receber um prêmio especial. Vamos começar a nos defender. Esta cidade está entrando na era Blankman. Obrigado, prefeito Harris. Obrigado, gentis cidadãos desta grande cidade. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a alguém que é muito especial na minha vida. Alguém que me apoia e que acredita no que eu faço. Alguém que, quer que eles saibam ou não, se juntou a mim na minha luta contra o crime. Esta é uma pessoa maravilhosa e única. E eu gostaria de dizer obrigado a Kimberly Jones. Blankman! Vocês querem o seu dinheiro? Vamos abrir o banco! Bom dia, pessoal. Eu tenho alguns clientes muito felizes lá fora. E eu quero dizer mais. Nem pensem nisso! Larguem suas armas agora! Larguem as armas! Fazendo? Agora, deem o fora! Isso é loucura! Todo pare mundo com isso, pra mas... fora! Não machuque ninguém! Olá, digam alô para os bandidos, pessoal! Calma aí! Vamos! Todo mundo pra fora! Vamos! Rápido, vamos! Rápido! Andem! Vocês ficaram malucos? Tenho sentinelas lá fora furiosos que não recebem há semanas! Nunca vou escapar daqui! Olá, senhor prefeito! Sabe, qualquer um pode roubar um banco, mas somente um homem de verdade faz isso de sentir. Blankman, sou o comissário Gaines. O que vai fazer? Eu poderia argumentar com eles. Ótimo, estaremos aqui. Ah, não, você não vai fazer isso. Eu não vou deixar você... Todo mundo fique fora disso. Blankman vai cuidar de tudo. Eles vão me matar. Eles vão me esmagar que nem mosca. Eu sou um homem morto. Sim, eu sou um homem morto. Olá! Senhores ladrões! Eu pensei que talvez pudéssemos discutir sobre esses reféns como cavalheiros. Hã? Está bem. Eu tentei. Então quer dizer que você é o Blankman? Pra trás ou eu atiro! Agora! Ah, olá, Blankman. O que traz você aqui? Estão dando calendários hoje, é? Michael Engomado Minelli. Você nunca vai conseguir escapar, seu louco diabólico. Diabólico? Ora, ele fala como se tivesse saído dos quadrinhos. O que você fez com o prefeito? Ah, escute, Blackman, eu tenho boas notícias sobre o prefeito. Sabe, fizeram uma pesquisa recentemente e os resultados acabaram de sair. Ele está subindo até o céu. Prendam ele junto com o prefeito, rapazes. Fiquem calmos todos. Blake está no controle da situação. Eu repito, Blake está no controle da situação. Bem, esta bomba deve levar uns 10 minutos para o esquadrão antibombas desarmar. Então, acho que eu vou programá-la... para... 3 minutos. E agora... como posso dizer? Não percam a cabeça. Ai, ai, ai. Sabe? Certo, rapazes. Temos 3 minutos. Menos. Vamos lá. Eu tenho que alcançar o Blank Cinto. tenho que borrifar o chão como a Super Blank Meleca escorregadia. Ah, pronto. Agora, pegar a bomba de cheiro e jogar a bomba de cheiro neles. Oh, prenda a respiração, a coisa vai feder. Ei, que cheiro é esse? Que cheiro horrível! Veja se consegue fechar o cofre. Tony, o cofre! Ei, ele trancou a porta! Todo mundo pra fora! Pra fora! Pra fora, rápido, vamos! Bem pensado, Blankman. Pelo menos esses canalhas não vão pegar o dinheiro da cidade. Com uma coisa, eles não contavam a minha habilidade de sair de situações de aperto. Com licença. Olá. Eu estou dizendo, não é possível. Olá. Kevin, vai embora, não é seguro. Quer tirar ele daqui? Oh, meu Deus. O que aconteceu aqui? Blackman, vai embora. Isso significa o que eu estou pensando? Querem dar o fora daqui, vocês dois? Você sabe o que está fazendo? Sei. Tudo que eu tenho a fazer é separar este fio aqui e... Não, eu não sei o que eu estou fazendo. Sai da frente. Quer saber uma coisa? Esse branco já era. Você não pode salvá-lo. Venha, vamos embora. Não, eu tenho que salvá-lo. Espera, deixa eu pensar. É só A positivo, B positivo. A, A. É pensar positivo e... Ah! Eu consegui! Você conseguiu, cara. Eu ainda ouço um tic-tac. O quê? Eu ainda estou ouvindo um tic-tac. Essa cola está cheia de explosivos. Você fez o que pôde. Agora vão. Vão! Espere! Eleanor Walker era minha avó. Ela acreditava em você. Ela era uma boa mulher. Eu digo que você ama. O relógio, senhores. O relógio! Vamos! Vai explodir! Vai explodir! Coisa mais corajosa que eu já vi alguém fazer em toda a minha vida. Quase morri numa explosão. O prefeito Harry está morto. Sim, mas você fez o que pôde. Ninguém mais teria entrado lá. Com licença, será que posso receber ao menos um aperto de mão? Me bota meu dinheiro, eu quero meu dinheiro! Ei, eu não recebo a cerveja! E quanto ao cheque, cadê o cheque? Onde está meu dinheiro, rapaz? Blackman! Blackman estava no controle! É sim! Eu disse pra ele não entrar lá! Acho melhor sair daqui. Acho que está certo. O comissário Gaines pôs a culpa inteiramente nos ombros de Blankman, referindo-se ao ex-ídolo como um farsante, medroso, fraco e covarde. Se cometemos algum erro, foi confiar nesse suposto herói que anda por aí com roupas de sua avó e com aquela máscara ridícula na cara. Nem no milhão de anos iríamos imaginar que ele mataria o prefeito Harris e salvaria a própria pele. Nós somos o departamento de polícia, minha gente. Estamos aqui para proteger e servir, e não para roubar roupas de lavanderia para se divertir. Eu não vou mais agir, J5. Sinto muito. Olá, Kimberly. Não torne isso mais difícil do que já é. O cortejo atravessou a região central da cidade enquanto as pessoas se despediam e finalmente passou pela vizinhança, onde o prefeito Harris passou a sua infância entre as pessoas a quem ele se referia como sua família. Houve manifestações por tudo. Você tem que superar isso. Está aí sentado assistindo isso há 3 dias. A culpa não foi sua. Tudo o que eu queria era ajudar. Não precisa ser um herói, Terrell. Porque não tenta ser como todo mundo. E como eu vou fazer isso? Pode começar arrumando um emprego. Olá, bem-vindo à lanchonete. Posso anotar o seu pedido? Eu só quero um hambúrguer, cara. Gostaria de batatas fritas para acompanhar? Não, só um hambúrguer. Tem certeza? Fritas e douradas até perfeição. Sim, cara, eu tenho certeza. Talvez uma soda. Sabe que agora estamos fazendo salada? Muita gente não espera isso de uma lanchonete. Salada de frango. Olha aqui, cara, só me dá logo a droga do hambúrguer, está bem? Vai comer aqui ou vai levar? Ah, palhaço estúpido. Ele só tá um pouquinho mec nervoso, só isso. Manual dos membros da equipe. Então, esse é o Edição Urgente. Michael Minelli. Larry Stone, prazer em conhecê-lo. Como você me encontrou, Stone? Esse é um tabloide televisivo, fazemos tudo. O que você quer de mim? Dizem por aí que você está procurando Blankman. Todo mundo sabe que o Blankman desapareceu. Ninguém mais o viu. Isso já faz semanas. Posso lhe dar o Blankman. E por que faria isso? Audiência, Sr. Minelli. Audiência me dá orgasmos. Mas, para conseguir audiência, você precisa de um astro. David Koresh nos deu 52 dias de liderança. Ele queria abrir um acampamento de férias. Eu disse, David, por que ser um sacerdote se pode ser o Messias? Agora você. Você eu não posso transformar no Messias. Mas se me der uma entrevista exclusiva, eu lhe dou Blankman. Eu não faço acordos. E não apareço em televisão. Onde está Blankman? Ei, Einstein. Não sei se você notou, mas isso nem me faz cócegas. Isso é uma cadeira de rodas. Da cintura para baixo eu sou paralisado. Eu não sinto nada. Eu senti isso. Já acabou? Eu gostei desse cara. Ele não tem pernas, mas tem coragem. Venha, venha dar uma volta comigo. Sente-se. Está bem. Agora, eu soube que o Blankman se amarra numa repórter. Uma moça chamada Kimberly Jones. Eu tinha uma avó. Ela significava muito para mim. Mas alguém a matou. Minelli uma vez matou uma senhora porque ela encarou ele. Ainda não foram divulgados os nomes, mas fala-se que entre as vítimas fatais está uma senhora de 68 anos, Eleanor Walker, uma moradora local que coordenava a campanha de Harris no bairro. É a Kimberly. Eu acho que descobri quem matou a sua avó. Alô, Blankman? Não, aqui não é a Kimberly. É o Minelli. Se você quiser ver a sua amiguinha Kimberly de novo, é melhor vir até a estação de TV agora. Sim. Ah, e Blankman, não esqueça da cinta liga. Você quer batata frita com seu Big Mac? Não. Não? Tenha um bom dia. Obrigado, volto sempre. Oi, bem-vindo ao McDonald's. Daryl, Minelli acaba de dominar a redação. Desculpe, senhor, mas vai ter que ficar na fila como todo mundo. Olá, Ben. Você não entendeu. Minelli tomou a Kimberly como refém. Oh, meu Deus, ele pegou a Kimberly? Ele disse que vai matá-la, a menos que o Blankman apareça. A polícia não vai fazer nada. Você tem que salvá-la. Eu não quero me envolver. Eu não quero mais fazer isso. Eu sou normal agora. Eu sou Daryl Walker, balconista. Roland McDonald chega semana que vem. Eu tenho que ajudar a preparar tudo. Eu não estou falando com o Daryl. Eu estou falando com o Blankman. E é sério. Oi, bem-vindo ao McDonald's. Posso anotar o seu pedido? Gostaria de batatas fritas. Para com isso. O Minelli matou a nossa avó. Ele matou a vovó? Então eu tenho que pegá-lo. Desta vez eu vou com você. Você vai usar a roupa? Só que eu não vou usar aquela... Preciso de mais 3 hambúrgueres, por favor. Ah, Debra, eu uso a roupa. Vamos embora. Vamos pegar eles juntos, você Sim, e eu? Vamos. Como um time? Eu já volto, eu tenho que bater o cartão. Droga, eu não consigo entender essa coisa. Olá, Kimberly. Não temos tempo para isso, amigão. Para o Blank Monitor! Muito bem. Puxar as plantas do edifício da TV no Blank Monitor. Agora eles estão esperando que a gente entre por aqui. Mas nós podemos enganá-los entrando por aqui. Por que não entramos logo pela frente? Porque nós não entramos logo pela frente? Porque isso tiraria toda a graça para as Blank roupas. Está bem, essa é a sua roupa. Mais uma vez eu porei Blank. Isso é demais! Hã? Eu disse que é fantástico! Eu não estou ouvindo! Eu disse que é demais! Eu não entendi! Cala a boca, Didi! Senhor Minelli, acredita-se que o senhor seja ligado ao crime? O senhor já cometeu algum crime? Não, eu nunca cometi um crime em toda a minha vida. Não! Que droga! Não! Assim não! Você está fazendo perguntas fáceis demais! Arranque alguma coisa dele, vá fundo! Impacto! Certo, impacto. Senhor Minelli, o senhor é gay? Ah! Isso! Caramba, isso é que é impacto! Ei! Já estou cheio desta droga! Você disse que o Blankman estaria aqui e ele não está. Agora não só vou ter de matar ela, mas vou ter de matar você também. Mas porque eu sou um cavalheiro, eu vou matar primeiro Adam. Sim. Senhorita Âncora, últimas notícias. O seu tempo acabou. Não, faça alguma coisa. Ele é louco. Você é louco! É melhor checar as fontes dessa notícia, Minelli. Você pode ter pego uma pista falsa. Blankman. Estou vendo que arrumou alguém para trabalhar com você que se veste ainda pior. Qual é o seu nome, outro cara? Acontece que eu ainda não tenho um, Que tal cadáver mal vestido? Peguem os dois! Voltem lá e lutem, pelo amor de Deus! O que estão esperando? Estão ganhando uma massa. Costas com costas! Você está bem? Droga! Tome isso, diabólico! Eu vou cuidar disso. Eu tenho uma ótima ideia para vocês dois. Loteria da sorte. Isso não é ótimo? Nós nunca vamos sair daqui com vida. Esse é o plano, Black Man. E enquanto vocês estavam aí, eu armei uma bomba secreta que vai detonar e explodir esse prédio em cerca de 5 minutos. Santos perigos duplos. Você é bom. E quando essa bomba explodir, vocês vão ser responsabilizados. Post-mortem. Ei, Minelli! Escuta! Você já conseguiu o que queria. Por que você não solta Kimberly? E já que vai fazer isso, me deixa ir também. Não. A garota fica. Ei, Stone, eu sinto ter estragado o seu programa. Não estragou. Então sinto ter arruinado a sua vida. Será este o fim do nosso episódio? Conseguirá a dupla dinâmica escapar desta estonteante armadilha mortal? Ou é, será... E quem vai impedir o punho do outro cara de acertar o olho de Black Man? Terry, isso é sério? Para com a palhaçada! Kevin, deixe de ser pessimista. Esse tanque não está meio cheio. Está meio vazio. É, que ótimo, cara. Que maravilha. Agora você perdeu o juízo. Isso aqui é vida ou morte. Ou se correr tudo bem com o meu plano. Eu tenho certeza. J5 já deve estar a caminho. Vai ver! Ele está vindo! Temos que encontrar a bomba. Não, não há tempo. Pode estar em qualquer lugar. Salve-se vocês. Por que morrermos todos? Eu nunca vou te esquecer, meu amor. Blank, brincadeira. Você é mesmo maravilhoso para manter o senso de humor numa hora de crise como esta. Eletrônica! Pense em eletrônica! Eletrônica! J5! Depressa! Ativar a secadora a vácuo! Secar bem as asinhas para os passarinhos poderem voar! Oh, Black Man, você é tão poético! Você não sabia? Calma, calma! Espera aí, como vamos encontrar uma bomba nesse prédio? Não podemos. Mas J5 pode. É só mudar para o modo caça-bombas cão farejador antiterrorista. Está bem, J5. Encontre o explosivo. Encontre. Isso, isso. Encontre o explosivo, isso mesmo. Encontre. Vamos. Vai, vai, J5. Vai, vai, garoto, vai. Ele achou alguma coisa? Ele está quente. Ele farejou alguma coisa. Vai, J5. Coisa, é isso aí. O que foi, garoto? O que é? O banheiro feminino. Aquele sujo. O único lugar onde ele sabia que a gente não poderia ir. Vamos. Vamos, J5. O que foi, J5? Viu alguma coisa aqui? Encontrou a bomba? Sim, mas não é que estamos procurando. Ele achou alguma coisa. Onde, garoto? Aqui? Tem alguma coisa aqui? Pra trás! Ah. Uau, J5! Converter em unidade de depósito de bombas agora! Eu espero que funcione. Não sei se ela é capaz de conter tanto explosivo. Está bem, Kevin. Vamos salvar a Kimberly. J5, para a rua! Agora! Terry, espera, espera! Me chame de Blankman. Tá bem, Blankman. Olha, não precisamos mais contar pro Stone que o prédio não vai explodir. Escuta, eu não me importo com seus joguinhos, amiguinho. A minha única preocupação é com a senhorita Kimberly Jones. E é tudo o que eu queria saber. Segure-se, meu amor. Não achamos a bomba. Não achamos a bomba. Vai explodir! Ela vai explodir! Nós não achamos a bomba! O prédio inteiro vai explodir! E como assim não acharam a bomba? Nós não achamos a bomba! E o prédio inteiro vai explodir! E quando explodir, vai ser... Cadeira de roda pra cá, ponta de cowboy pra lá. Está bem, me solta dessa cadeira, vai, me tira daqui. O Blackman disse que não há tempo. Ele disse que só dá tempo de salvar a garota. O quê? Vocês vão me deixar aqui? Você tem que ser forte. Seja forte. Mas não pode me deixar aqui. Eu nunca me esquecerei de você. Vou ligar pra sua mãe. Volte aqui! Volte aqui, seu filho da mãe! Eu vou te matar! Eu vou te matar, seu filho da mãe! Eu vou chutar o seu traseiro! Outro cara! Cuide da Kimberly! Corram! Vamos, saiam da frente! Saiam da frente! Ele vai explodir! Saiam todos! Ele vai explodir! Corram! Boa sorte, amigão. Boa sorte. J5! J5! Graças a Deus, você está bem, amigão. J5! J5, fale comigo! Não morra, J5! J5, não morra! Ai, ai, você não pode morrer! Não, não, não, J5! Não! Não! Minelli, você me paga! Sou Kimberly Jones. Estou ao vivo na central de notícias. O que aconteceu aqui é muito simples. Blankman e o outro cara de máscara foram sequestrados comigo por Michael Minelli e seu bando. Felizmente, quando eles fugiram, Blankman os ludibriou. Ele escapou? Eu não acredito. É melhor você acreditar, seu vilão diabólico. Blankman, como você me encontrou? Vai ter muito tempo para pensar nisso, Minelli. Na cadeia. Cadeia? É mesmo? Sério. Atire neles. Isso mesmo, Sam. Anda, vai, seu mal. Atire em mim. Kevin, espera um pouco. Kevin, tem uma coisa que eu não te disse. Escuta, o que eu tenho que fazer? Pintar um álbum no meu traseiro? É melhor você fazer isso. Vai, anda logo, atira. Essa do enfim. acertou. Era isso que eu tava tentando te dizer. Só a minha roupa que é prova de balas. Tudo bem, Minelli. O jogo acabou. Está na hora de você pagar a conta. Prepare-se para lutar! Ah, meu quadro! Você me pegue! Levante! Ei, Blackman! Cuidado! Poxa, você trouxe um nunchaku! Valeu, é isso aí! Vamos lá, apague ele! É isso aí! Eu já aguentei tudo o que podia de você, Blackman. Eu fiz isso? Não importa. Eu vou acabar com você com minhas próprias mãos. Venha cá. Kevin! Pois é, Blackman. Parece que toda vez que a gente se encontra, alguém morre. Diga adeus ao outro cara. Ah, é? Tudo bem, eu desisto. É? Você devia ter pensado nisso quando matou a minha avó. É isso aí, Minelli. Nós temos uma cela bem fria te esperando. Você não vai a parte alguma. Te vejo daqui a 20 anos, Minelli. É o que baleado, mas eu estou bem porque a bala... Conseguimos! Também. Outro cara! Blackman! Centro da cidade. Hoje de manhã, milhares de pessoas foram ao centro da cidade participar da parada em homenagem ao nosso mais novo herói, seu amigo sem nome. Mais tarde, o prefeito recebeu a multidão nas escadas da prefeitura, entregando a Blackman um prêmio especial. Eu entrego a você, Blackman, o prêmio Harris, por eminentes serviços a esta comunidade. Obrigado. Obrigado. Blackman é o nosso herói. E a você, outro cara, esta camiseta do Blackman. Vamos aplaudir esses cidadãos. E essa foi a homenagem algumas horas atrás aqui no edifício da prefeitura. Quando uma cidade agradecida disse obrigado ao homem que renovou sua esperança. A multidão pode ter ido embora, mas a lembrança desse momento durará para sempre. Ao vivo da prefeitura, sou Kimberly Jones, dizendo boa noite. Eu não sei, Kevin. Essa não é uma boa ideia. E se ela não gostar de mim? E se por acaso ela rir na minha cara? Do que tá falando? Ela tá apaixonada por você. Por que eu não sei? Não, ela está apaixonada pelo Blackman. Então diga ela que você é o Blackman, Devil. É, claro. Partir o coração dela. Olha aí. A gente prometeu encontrá-la logo depois da parada. Portanto, não me envergonhe. Vá em frente. Kimberly. Kevin. Este é o meu irmão, Daryl. Daryl? Oi. Que bom finalmente conhecer você. Sabe, não consigo afastar a impressão de que já nos conhecemos. Então, parece que eles fizeram uma grande parada para aquele super-herói. Como se chama? O nome dele é Blackman. Salvou minha vida. Ele deve ser um grande perdedor sem aquela roupa esquisita. Ah, ele definitivamente não é um perdedor. Ei, um ladrão de bolsa! Onde? Esse é um trabalho para o Blackman. Você sabe? Bem, na verdade, só há um jeito de ter certeza. comigo, fala comigo! Não me toca! Já sai da frente! Você quer um cigarro? Nós chamamos Black Man e outro cara. What's up, you dig deep?